Piauí, além do Pará, Amazônia, região norte do Brasil, lutando pela preservação do meio ambiente. Enquanto ainda é possível, temos que fazer algo para salvar nosso planeta.